ainda da minha infância, lá na roça sem preocupação. O rádio ligado na varanda e um modão batendo no coração. Ain't I stand still? Ain't I seem to stand still? Oh, saudade dos anos, você ia cá, meu Deus do céu, do som da viola, da roda de cordel. Pus bandeirinha e a gente dançando na beira da fogueirinha. On St. John's Day, decorated with little flags, and we dance by the fire. Oh, saudade boa que afeta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. Look long in that precious, but doesn't hurt. Believes you inside us. As tardes onde no milharal, e a viola era companheira de todo domingo no quintal. The clothes dry on the clothesline, the church bell ringing, dreaming that the world would wait. Oh, saudade dos anos de meia tarde, meu Deus do céu, do som da viola, da roda de cordel, dos bandeirinhas. E a gente dançando na beira da fogueira, e do som de buague dando neinhas, belo intestado vai dói. Oh, saudade boa que aperta, mas não dói. Tempo que passou, os mora aqui dentro de saídas. Mas fecho os olhos, ouço aquele mato e sinto a paz daquele meu lugar. The song I miss the 80s, my God. The song so decorated with little flags, and it's dancing by the bonfire. Oh, the good nostalgia. Rádio Flex, aqui o amor está mano. Luz e cis, foto as com você.